Capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eúde, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate. E Naamã e a Aías, Gera, estes os transportou e gerou a Uzá e a Iude e Saaraim, depois de os enviar na terra de Moab, gerou filhos de Usim e Baara, suas mulheres, e de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa, a Maleã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E Deusim gerou Abitube e Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, Mizã e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. Eberia e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. Eaiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joa foram filhos de Berias, Zebadias, Mesulão, Isque, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal, Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei, e Ispan, Eber, Eliel e Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Entotias e Efideias e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram cabeça dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abdon, depois Zur, e Quis, Baal e Nadab, e Gedor, Aiô, e Zéquer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alimete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza, e Moza gerou Abineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim.